0062 no solo azul no meia, libere próxima detecção direita, segue táxi de alfa, reporte antes da táxi Índia. Táxi via Índia, próximo ponto de espera, busca no zero, reporte pronto, ajuste no 09. Ajuste no 0 no 1, autorizado pouso, pistão no 0, vento 070 graus, 08 nós. Isso pouso no 0, você. Autorizado via Índia, portão 01. Autorizado olhar e manter a pista na zero. 34, no som 920. Tá, está autorizado via Foxtrot Alpha Kilo até o Pátio 3, posição 2, Lima. Aguarde cópia, prepara a subida Arbor 1. Voo 098, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 060 graus, 08 nós. Após DCT, o piloto DCT Vitor Charlie Oscar. Decola pista no zero, primeira curva à direita. Transponde 5053, frequência do controle 120, décima 8. Planejamento correto, passa 2228, ciente, cumpra a restrição inferior, ok? Fono 098, decora 23, chama o controle de Salvador, 120, décima 8. 208, boa noite. Ah, 0, toda onda. Motor de Salvador, boa noite, voo 1098, cruza 1600. Tô na 098, boa noite, manda com a desculpa, via, saída curta, faz 1.2370. Sabe, via 370, voo 1098. Compreendi a alternativa. Gente, o Xané 6224, está autorizado via Índia. Reporte pronto. Um ponto de espera. Pistão 0, justo 0 no outro. autorizado alinhar e decolar, pista no zero, o vento 070 graus, 089. Sibéria, próxima à seção direita, segue tarde via Alfa, Índia, portão 04. Alfa, 04. Táxi autorizado via Pátio 1 no Juliette, Alfa até a ponte Ferro Pistão 0, lá é forte pronto, ajuste no 0 novo. Alto, está passando 55 milhas de Salvador, sendo que está terminado, sendo que sobre Aracaju, eu sou início 120 do sinal 3. Autorizado, área de decolar, pista no zero, vento 070 graus, 07 nós. Vamos confirmar para a série 2228, a autorização tinha citada pela, pela Juliette, ok? A instrução de táxi foi dada para conseguir via Juliette, ok? Série 2228, decolado 42, no controle de Salvador, 120.8. Obrigado, 208, passarei 2228. Controle Salvador, passarei 2228. Ok, 8228, contato abaixo, curva sem restrições para o nível de voo 180 na saída Arco 1. Arco 1, autorizado 180 sem restrições, passarinho 2228. Passarei 172, boa noite, vista para 2006, da Chama 011, autorizado na Dama. Por uma vista viva autorizada e alerta de sua própria estabilidade. Nave 76, chame Torre, professor Mistura Neu, Cristo, uma nave. Passaram 2282, professor Cristo, professor Mistura 28, Cristo, uma 8, alternativa 26, Cristo, uma 0. Dois, 172, mantém a posição, guarde o sonho da FF.